tempos de desamor. Que a fé seja o seu cronômetro. Mas se o tempo agora já não importa, mais um motivo pra ter ânimo. A esperança então virá como um grande estrondo no escuro. E a paz se manifesta em um catártico desfecho pra isso tudo. Total sentido pra se viver aqui. Paz se revela no caos, enfim, trazendo total sentido pra se viver. Céus em fogo se disparam, e nesse cósmico bailar de eventos, sejamos sóbrios pra entrar no compasso. A alegria do convívio diário com o eterno nos manterá sensatos. Total sentido pra se viver aqui.